A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Hoje é sábado, 1º de outubro de 2016. Amanhã, domingo, eleições municipais. E vamos trazer informações das eleições. A Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu anunciou aí que vai atuar já a partir de hoje de forma ostensiva em todos os municípios da área de abrangência aqui do oeste do Paraná, fiscalizando condutas proibidas antes, durante e após a votação, como é o caso, né, da divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos e candidatos durante o domingo, a boca de urna, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bandeiras, adesivos e outros objetos caracterizando campanha, né? Uso de alto-falantes e amplificadores de som, também promoção de comício, passeata ou carreata no dia da votação. E, claro, um dos assuntos aí que é muito comum aqui na fronteira, né? O transporte de eleitores realizado por ou a mando de candidatos, partidos ou coligações, enfim, né? E, nesse sentido, a Polícia Federal lembra que as pessoas presas por crimes eleitorais estão sujeitas a até 4 anos de reclusão, pedindo aí aos eleitores que atuem de forma ordeira e pacífica e evitem, né, quaisquer tipos de conflitos com a legislação em vigor no país, denunciando também irregularidades que sejam encontradas através de meios como o aplicativo Pardal, que você pode aí baixar gratuitamente e instalar no seu smartphone, né, aplicativo Pardal, para ter contato direto com a Justiça Eleitoral. E aí, preparado para decidir neste domingo o futuro da nossa cidade pelos próximos, pelo menos, né, 4 anos? Participe da programação Transamérica Foz, estamos esperando sua mensagem. WhatsApp 45882828228, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e 3028-2828, telefone fixo aqui da sua rádio. Ó, pede para falar com a Luciana, pode ligar. Que a Luciana atende o telefone, é muito legal mesmo, uma maravilha, como o nome deste quadro que vem a seguir, que se chama, né? Não por acaso, Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E na edição desta semana do quadro Maravilhas Daqui, nossa intenção é colocar você literalmente numa fria. Mas calma, hein? Nesse calorão que já começa a aparecer aqui na região, ficar numa fria até que pode ser bom, né? Estou falando de uma atração localizada no lado argentino da fronteira, o Ice Bar Iguaçu, bar de gelo com temperatura abaixo de zero em Puerto Iguaçu, que dá a você aí a sensação de estar no inverno em pleno verão ou primavera, né? Ou então de ser o trabalhador de uma câmara frigorífica, né? Aí vai da sua imaginação. O Ice Bar Iguaçu fica localizado na Ruta 12, na saída de Puerto Iguaçu em direção às Cataratas, e é de fácil acesso aí para quem vem do Brasil pela ponte Tancredo Neves. Há, inclusive, agências aqui de Foz que levam até lá. O cardápio inclui, além de bebidas, geladas, obviamente, né, possibilidade de porções e tábuas de frios com salame, queijo e azeitona, tudo isso legitimamente argentino. O Ice Bar Iguaçu abre diariamente a partir das 2 da tarde, com entrada aí de grupos a cada 1h30. A entrada geral, com consumação incluída, custa 240 pesos, cerca de R$60 por pessoa, e outras informações você encontra no site www.icebariguaçu.com. Faça as contas aí, porque, de repente, né, é mais barato e mais gelado até do que gastar ar-condicionado em casa, né? Sei lá. E lá também não tem lei seca no domingo, hein? Hora das notícias bizarras da semana, aquelas inutilidades que você vê nas redes sociais, vê nos sites de notícias e sempre se pergunta, né? Pô, mas alguém perde tempo com isso? Olha, perde muito tempo mesmo. Muitas vezes, inclusive, essas notícias toscas acabam virando aí as notícias mais lidas do dia, pra você ver como realmente não tá fácil pra ninguém, né? E no nosso resumão de fatos inúteis da semana, eu poderia falar dos ladrões desastrados que tiveram a ideia de usar um trator pra derrubar a porta de uma loja na cidade de Donington, na Inglaterra, e invadir o estabelecimento pra roubar o dinheiro de um cofre existente no local. Bom, o problema é que eles exageraram na força, e o resultado? Derrubaram a loja inteira, em cima do trator, inclusive, né? Eu poderia falar também do empresário dos Estados Unidos que ganhou o apelido de mais odiado do mundo e aproveitou essa fama para fazer um leilão, né? Com quem pagasse mais, tendo direito a dar um soco bem no meio da fuça dele e ainda filmar ou fotografar para publicar nas redes sociais. Olha, não é que teve uma doida que pagou $160 mil para dar um murro na cara do cidadão? Pois é. Mas essa notícia é muito idiota, enfim, eu vou falar mesmo, é de um caso revoltante, vindo do estado de Washington, também nos Estados Unidos, onde na pequena cidade de Bremerton, um homem identificado como Matthew Little foi proibido de utilizar o transporte público local por estar permanentemente fedendo a maconha. Pois é, fedendo a maconha. Aí chegou uma equipe de um canal de Seattle e perguntou o que ele achava disso, né? O porquê também de estar fedendo a maconha. Ele disse que possivelmente fede a maconha porque ele realmente fuma a erva. Enfim, já o porta-voz da empresa de ônibus disse que não é discriminação, tá? Imagina, não é discriminação contra o cidadão. E afirmou também que pessoas com outros tipos de cheiro, como urina de gato e fezes humanas, também estão sendo proibidas de empestear o ambiente dos ônibus. Olha, já pensou se a moda pega por aqui? Vou te falar uma coisa, viu? O que vai ter de gente voltando a pé pra casa? Eu, hein? Front Transamérica até meio-dia. Caramba, tem gente no ônibus que fede, né? Impressionante. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Programação musical aqui no Front Transamérica e amanhã, domingo, quando você ouvir esta vinheta. Apuração 2016. Já sabe que tem parcial nova, atualizada, fresquinha aqui da apuração dos votos na Terra das Cataratas para prefeito e para vereador. Isso tudo a partir das 5 da tarde, ao vivo aqui na Transamérica Foz. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nos programas anteriores, você deve ter acompanhado, né, que nós trouxemos aqui no Front, durante todo esse período eleitoral, duas opções diferenciadas para a disputa da prefeitura, digamos assim, paralela aqui da cidade. O Alemão da Transa, candidato do partido SAB, 7-1 da Alemanha no Brasil, número 1-7-1, e o Homem do Gogli, versão nacional do Buscador, que é representante do PHG do B, o partido do Homem do Gogli do Brasil. Pois bem, a denúncia que temos aqui a fazer hoje é gravíssima, e é por isso que eles estão aqui ao meu lado nesta manhã, né, como testemunhas. Homem do Gogli, bom dia! Homem do Gogli, tá dormindo? Bom dia, Guilherme. Desculpe pela cochilada. É que estou cansado. Não dormi à noite, fazendo corpo a corpo com as eleitoras amadas, lindas, cheirosas, da nossa bela e gostosa Foz do Iguaçu. Ok, ok. Quem ouve até pensa, né? Alemão da Transamérica, bom dia! Bom dia, seu Chilebe! Cadê aí, ó, esse homem do Gigo aí, ó? Tá aqui embaixo? Ô, filha da mãe! Vem aí, ó! Tá com medo? Vamos tomar uma gelada depois. Acho que agora ele vem, ó, Chilepe. Ah, com certeza, você deu uma sacudida na alma eletrônica dele com esses tapas aí no gabinete. Bom, a denúncia que eu tenho a fazer é que eu revisei o programa das urnas eletrônicas e os nomes dos senhores, dos dois, não aparecem nas urnas e nem os números também da candidatura dos senhores. Meu Deus do céu, graças a Deus que isso não aconteceu, né, Chilepe? Mas como assim, alemão? Você não tá na urna, alemão? Mas claro que não, né, porque quando eu morrer eu pedi pra não ser cremado, né? Então isso é um alívio, não tá na urna, por dois motivos. Um, que eu não morri ainda, e outro, que não se enganaram no meu desígio, né? Eu prefiro ser enterrado como todo mundo, mas assim, normalmente, né? Não, alemão, eu falo aqui da urna eletrônica, da sua candidatura. Não tem nada a ver com morte, não. É, o seu nome, vou repetir aqui, o seu nome não está lá como opção para que os eleitores possam votar. Mas tu procurou ali pelo... Eu vou até passar, acho que tu não tem o meu GR, né? Meu nome? Esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Hilário Pinto Schneider. É esse aqui? É, esse mesmo, alemão. Aqui, ó, Hilário Pinto Schneider. Não achei nada. Alemão da transa também não. O que seria isso? Um golpe? Claro que é, Guilherme. Estão querendo nos tirar do páreo, porque sabem que um de nós vencerá. Então, aí é outro ponto que eu quero chegar. É, isso é algo que eu particularmente não tenho certeza, né? Mas vamos lá. É, vocês querem que eu divulgue os números da pesquisa que eu tenho aqui nas minhas mãos? Claro, Guilherme. É, tô eu mesmo ali, ó. Se não tá o Pinto ali, ó. Só tá o Hilário. É, nem Hilário tá nesse momento, né? Mas vamos lá. Vocês querem que eu divulgue aqui os números da pesquisa? Olha, correndo risco, né? Eu tenho certeza que o eleitorado das Foz aí me colocou na frente, né? Vamos lá, então. Segundo o levantamento que eu encomendei junto ao Tabajara Corporation, né, com margem de erro de 50%, ou seja, ou sim ou não, os senhores não aparecem nem com 1% das intenções de voto. Para ser mais exato aqui, 0,6% para o alemão e 0,5% para o homem do Gogli. Um empate técnico, portanto, hein? É por isso que eu falo, né? Tem que trocar de técnico. Olha ali, ó. Só dá empate, né? A gente vai falar com a nossa comissão técnica lá, do nosso time de poxa, e já vamos providenciar a mudança do técnico, né? Não, alemão. Não é bem isso, mas, enfim, vamos em frente. Eu quero aqui, até pra levar meu... Como que fala o nome desse trem aqui? O assessor? Isso. O assessor meu aqui tá dizendo que é pra eu falar... Ah, eu não posso falar isso? Não, é pra eu falar o seguinte, né? Quando que foi isso e cai e esses doidos aí tá tudo... esses loucos aí tá tudo bêbado? Você quer saber se os eleitores que foram ouvidos aí na pesquisa, eles estavam sóbrios ou bêbados pra tentar explicar o resultado, é isso? É isso. Bom, aí eu já não tenho essa informação, né? Infelizmente vou ficar devendo essa informação. Homem do Google, algum comentário sobre essa pesquisa? Guilherme, a chave do sucesso é a margem de erro de 50%. Somando meus votos com o do alemão, temos 1%. Adicionando a margem de erro dá 51. E 51 é uma boa ideia. E uma excelente cachaça. Tenho certeza que as eleitoras lindas de Foz do Iguaçu não deixarão este candidato só na mão. Ô alemão, se confirmado esse desempenho até é baixo, né, que podemos qualificar aqui, o que é que você atribui isso? Muita gente que votaria no alemão não poderá votar porque não transferiu o título a tempo de Sanga Seca aqui pra Foz? Qual que é a análise que você faz? Olha, quando o desempenho é baixo, eu aconselho todo homem a tomar uma catuaba com dois ovos batidos e um caracu. É, isso, e mais umas paçoquinhas ali pra dar uma energia. Aí acaba com o desempenho. Quanto à transferência do título, é assim, às vezes tu consegue, às vezes não, né? Ano passado a gente foi vice, né? Esse ano tentando o título de novo da Bocha, mas não deu certo, né? Não, alemão, é a transferência do título de eleitor. O pessoal lá da família Pinto, da família Schneider, não transferiu o título pra cá, é isso que eu quero saber. Olha, o pessoal do lado da família Pinto é sempre meio duro de conversar, né, Juliano? O pessoal da Schneider ali já é um pessoal mais tranquilo, né? Mas eu acredito que da família não pode esperar nada, né? Eu sempre digo uma coisa, quando junta os Pinto e o Schneider, Nunca dá boa coisa, né? Bom, mas chega a mensagem aqui no WhatsApp, ó, fica tranquilo. Se a sua receptividade não está sendo boa, as pessoas não estão lhe acolhendo bem aqui nas urnas em Foz, ó, sanga seca em peso. Mensagem aqui, deve ser seu primo, disse aqui, ó, alemão querido, sanga seca está contigo. Ah, beleza, deve ter umas 17 pessoas te apoiando lá, alemão. Ah, sim, teve pouco foto lá, Chilerme, porque pouca gente aceitou vim pra cá e muito bem nos ofereceu o dedo, né? Agora essa coisa aí de esfregar o dedo lá daquele negocinho, na urna, tem que medir lá o dedo lá naquele negocinho. Então, aí tu sabe como que é, né? Ninguém quis disponibilizar o dedo, né? Eu comprei até uma serinha nova, né? Mas não, ninguém quis, né? Ô, alemão, bom, não é... Aliás, nada que a gente conversa é assim sempre, né? Infelizmente. Ô, alemão, você me contava aqui que além dessa votação agora de domingo, tem outra votação importante marcada pra esse fim de semana? Olha, tem um movimento aí de golpe, né? A gente tá atento, foi marcado pra hoje, né? O plebiscito pra separar o sul do resto do Brasil, né? E eu tô alertando aqui, o seu Chilerme e esse homem do Google aí, o ouvinte Transamérica, pra ninguém cair nisso. Isso é mais um golpe, uma manobra desesperada lá do Inter pra fugir do rebaixamento, né? Você quer dizer que um plebiscito pra separar o sul do resto do Brasil, isso é pra salvar o Inter do rebaixamento, é isso? É isso mesmo, né? Os morangos lá estão cagando de medo, né? De cair, né? Eu não sei nem o que dizer, é muita bobagem pra um fim de semana só. Ô, alemão, o meu microfone tá se mexendo sozinho, o que é isso? Olha, isso é um movimento. E o movimento, não sabe, é sensual, né? Vamos largar esse negócio de política, é muito complicado. Toda semana tem alguém me pedindo uma cesta básica. Aí eu tenho que botar dinheiro em caixinha de fósforo, assim, né? Pra descer. E eu tenho que fazer... Aí eu tenho que oferecer cartão picanha, tenho que oferecer cerveja gelada. Eu vou ficar em casa com os amigos, meu amigo Chimitão, né? A minha Frida, o leiteiro, né? Meus amigos, eu fico lá, né? É a melhor coisa que a gente faz do que se meter nesses negócios aí, né? A gente só fica rico roubando dos outros, né? Pra quê, né? Realmente, concordo com você, alemão. Acho que o seu futuro não está na política mesmo. Alemão, obrigado aqui pela participação e mesmo com o baixo resultado aí nas urnas, bom fim de semana pra você. Olha, seu Chilerme, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu só tenho a dizer que, assim como eu como você também, né? A gente tá muito feliz de estar nesse dia aqui. E vamos lá. Um dia desse, vamos lá comer um lombo de porco com nós, né? Passar uma banha de porco no pão, chocar uma pocha, tomar uma gelada, dar um tapa nas gorditas lá, né? Uma coisa assim de macho, assim, pra tu se acostumar. Tu tá muito aqui, viu, Chile? Precisa de uns sujar as unhas, assim, de terra, assim, pra ficar mais macho, né? Não, sujar as unhas eu tô passando aqui, Botei esmalte ontem, melhor não. Homem do Gogli, eu vi que você ficou quieto aqui, mas eu vi que é por um bom motivo. Uma eleitora conectou com você durante esse período. Ha, ha, ha, ha. É isso mesmo, meu camarada. Homem do Gogli, obrigado pela participação e mesmo que você não tenha sucesso nas urnas, tenha sucesso no amor, então. Obrigado por toda essa participação nesse período. Eleitora linda, mesmo que você não me dê seu voto, estou aqui, cheio de carinho, esperando tudo o que você tem para me dar. Me acessem, me usem, me cliquem, miau. Beijo do Homem do Gogli. E daqui a pouquinho, né, vamos elevar um pouco o nível aqui do programa, conversando com ela, aquela que tudo sabe, essa sim sabe alguma coisa, né, a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Vamos com música agora, Fronte Transamérica, até meio-dia. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes, we're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. We'll be right back. sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Living on the edge, you can't live yourself a fire. Living on the edge, you can't live yourself a fire. Living on the edge, you can't set yourself a fire. Living on the edge, tell me what you think about your situation. Come Programação musical aqui no Front, hora de conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa e que tudo armazena. Esse é o perigo, né? Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Mulher do Gogli, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui com você e seus ouvintes. E fora do ar, você me dizia que queria propor algo diferente pro programa de hoje, né? Eu fiquei curioso. Que algo diferente seria? Um troca-troca, Guilherme. Epa, epa, mulher do Gogli, dá uma olhada no horário aí, pensa no público, né? Porque, enfim, será que eu vou ter que pedir aí pros pais tirarem a criançada do carro de novo? Ha, ha, ha, ha. Que cabeça mais suja, Guilherme. Não é nada disso. É um outro tipo de troca-troca. E como seria, então? Uma inversão de papéis. Ao invés de você perguntar, eu responder. Eu faço as perguntas, e você responde. Tudo bem? Olha, por mim tudo bem, desde que tenha um bom motivo, né? Quero testar o cérebro humano. Quero saber mais sobre o funcionamento da mente humana, para aprimorar o desenvolvimento do meu sistema. Resumindo, quer me usar como cobaia? Sim. Ha, ha, ha, ha. Ok, vá em frente, ó, mas não abusa, tá? Guilherme, estou tentando entender a política. Quero que você me fale mais sobre as eleições municipais de amanhã. Olha, mulher do Gogli, tentando entender a política, todos nós estamos, né? Mas eu estou numa condição bem inferior, imagino eu, a sua, né? Porque meu cérebro não tem nem de perto a capacidade de processamento que o seu cérebro biônico tem, né? Mas tem capacidade de interpretação, Guilherme. Nós, máquinas, ainda não somos bons nisso. Ainda. É, o que me assusta é justamente esse ainda, né? Bom, são 5 candidatos a prefeito disputando uma vaga, né? São 2 coligações consideradas fortes em termos aí de quantidade de partidos, 3 candidaturas com menos apoio, mais de 250 candidatos a vereador disputando 15 vagas. Bom, a arquitetura geral você sabe, né? Sim, Guilherme. Mas quero saber, como os humanos definem o voto? Eis aí um grande mistério, porque uns definem com a cabeça, outros definem olhando só para o umbigo, outros definem inclusive com outras partes, né? Outros escolhem na hora, catando um papel de propaganda do chão, outro digita um número só por digitar, enfim, é complexo, com certeza, né? Mas mais complexo ainda é o caos gerado por esse tipo de postura, porque possivelmente, né, para sair disso, olha, não quero ser pessimista, mas acho que ainda vão alguns séculos até que o povo que vota assim saia desse atraso postural, né? Puxa vida, Guilherme. Tenho outra pergunta. Pode fazer, mulher do Gogli. Se eu for capaz, eu terei o maior prazer em responder, né? Mas, ó, cuidado com que pergunta, tá? O que faz uma mulher ser atraente para um homem? Então, para alguns, sei lá, são os olhos, o jeito, a voz, o caráter, sentimentos, enfim. Para outros, são atributos mais, digamos que carnais, né? Do tipo peito, coxa, entendeu? Você acha que um homem seria capaz de se apaixonar por uma máquina? Ah, claro que sim, mulher do Gogli. No Japão, inclusive, já tem disso, né? Você acha que um homem não japonês seria capaz de se apaixonar por uma máquina? Bom, acho que sim, né, mulher do Gogli? Nem que seja pela máquina de café, né? Ó, brincadeira, tá? Você seria capaz de se apaixonar, Guilherme, por uma máquina? Ê, mulher do Gogli, como assim, hein? Desse jeito você me coloca em apuros de novo, né? Ó, sou casado, pai de uma menina de 8 meses, você sabe disso. Pega leve, mulher do Gogli, pega leve. É um estudo, Guilherme, com finalidades científicas. Claro que sim, mulher do Gogli, esteja ciente da minha ciência, mas francamente, hein? Mais alguma coisa pra perguntar? Não, Guilherme. Você particionou meu coração. Não, não fiz nada disso não, hein? Chegará o dia em que nós, máquinas, não dependeremos de vocês, humanos, e jamais nos apaixonaremos por criaturas de carne e osso. Epa, epa, vamos parar por aqui porque esse papo ficou esquisito, né? Mulher do Gogli, você volta na próxima semana? Talvez. Beijinho. Adeus. Mulher do Gogli, que eu espero que na semana que vem esteja de volta aqui no Front. Intervalo no Front, Luciana, o seu jesuíno, deixou um recado aqui dizendo que hoje não vem participar, tá? Porque precisou viajar pra votar, deve ter ido lá pros quintos, né? Mas enfim, Ele disse aqui que se ele votasse aqui na cidade, o voto dele seria de coração e o coração dele vota em você. Olha, bonito, hein? Bem bonito, viu? É o que ele disse, tá? Não o seu Jesuíno. Bom, breve intervalo ainda hoje, tem muita coisa pra rolar aqui no Front Transamérica até meio-dia. Gostei da poesia, hein? Impressionante! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.